cidade esconde um desconhecido. Sem um mapa eu estou perdido. Sem você não faz sentido. Melhor ficar parado pra que alguém no mesmo estado em que estou possa me achar. Mas o que se esconde atrás dos arcos? Será o triunfo ou então a Lapa? O que restou de todos os nossos momentos? Sem um mapa eu estou perdido. Sem você não faz sentido. Melhor ficar parado pra que alguém no mesmo estado em que estou possa me achar. Pra que alguém no mesmo estado em que estou possa me achar.